2007, Nego Dé, Conexão, São Paulo DF, Clã Sul, singela homenagem. Astro do gueto, astro do gueto, astro do gueto, astro do gueto. Estilo e carisma, o show tá na pista, o som que conquista. Disco ligou, percepção pra perceber o que ainda não tocou. Saber o que vira na pista, com estilo e carisma. Onde explode o coração, acelera a batida. Aquele som que todo mundo se sacode, faz o chão tremer e a geral se envolve. Pesquisa, descobre, acredita num som. Inclui no set, bota fé que ele é do bom. É. Colabora com a cultura, educador musical. Arrasta multidões, músico em potencial. Muito efeito, muito risco, tipo hipnotiza. Versatilidade louca, mantém chama viva. Tô incluindo nesta singela homenagem aquele louco que no palco comanda os picapes. Que vibra, emociona, empolga, delira. O astro do gueto é quem dá show na pista. Que se enlaçam e transformam o espetáculo. Sons ruídos exaltados, vozes ao alto. Cada paulada tipo cantiga sagrada, causa êxtase na mente e arrepia a alma. Nas mãos do instrumento feito de gente, um concerto abençoado, bem treinado, inteligente. De repente, o surpreendente chegou. A arte do DJ ao alto nível se elevou. Ainda tem muito amador e pouca grana, é verdade. Nada enfraquece um guerreiro, nem dificuldade. As luzes do tempo, no seu momento, mixando a louca vida com o sofrimento. Tô incluindo nessa singela homenagem aquele louco que no palco comanda os picapes. Que vibra, emociona, empolga, delira. O astro do gueto é quem dá o show astro na pista. Alguns estão curtindo, outros assistindo. Performance louca do mago dos toca-discos. O som que empolga e liberta o espírito. Reforça a ideia que um DJ tem compromisso. Ajuste nos efeitos, beat equalização. Nada pode atrapalhar o momento de vibração. Personalidade musical essencial pra tocar o que te toca, não só comercial. Pra ser reconhecido, aclamado, aplaudido, tem que criar um ambiente positivo. Ao universo paralelo, todos são levados. A atração nos apresenta seu mundo encantado. O popular animador toca disco ligou. Percepção pra perceber o que ainda não tocou. Saber o que vira na pista, com estilo e carisma. Onde explode o coração, acelera astro a batida. Astro do gueto, astro do gueto, astro do gueto, astro do gueto. Estilo e carisma, o show tá na pista, o som que conquista. Astro do gueto.